Eu não me esqueci que hoje o dia é todo seu. Eu não me esqueci que hoje a vida te oferece a chance de viver, sonhar e planejar os novos dias dessa idade. Eu não me esqueci que você é um grande amigo, um irmão que só tem deixado marcas de experiências e de humildade. Eu não me esqueci de desejar votos de paz e saúde para a sua vida. E eu não vou deixar de lembrar o quanto você tem sido importante no meu dia a dia. Que nesse aniversário você possa assistir às bênçãos de Deus chegando na sua vida e abrindo as portas da prosperidade. A você, parabéns, meu irmão. Que você nunca perca o dom da fé e a certeza de ser um vencedor sempre. Parabéns e muitos anos de vida. Você merece.